Prometeu vitória e sei que vai me dar. A sua palavra é firme e tem poder. Vai abençoar a mim e a você. Vamos cantar juntos. Meu Jesus, prometeu vitória e sei que vai me dar. A sua palavra é firme e tem poder. Vai abençoar a mim e a você. Porque santo é o seu nome. Ele é majestoso, poderoso, ele é dono do poder. Júnior do Cavaco. Senador crente deste país.